Avenida 5515. 5515, desça para o 050. 950. At Europa 083, you're cleared from restrictions ahead. Descend now to 3,000 feet, QNH 1014. And the 3,000 feet, yeah, Europa 083. 305, redução indicada 200 knots. Está seguindo como número 3, vai seguir um Boeing 767, correção. Vai seguir um Airbus 330 na final. Fork, check now, receive center 126.85, if unable 125.45. 126.85, 125.45, that's right. Correct, sir. Right. Com 3305, vai do radar para o sequenciamento, vai manter a presente pro limite, será o localizador. Descendo agora para 4000, 1014. Até a próxima, até o lado, 4.014. Para o táxi, 152 no POD, 3 horas e 41, alternando Campinas. 0 táxi. E a alta no ponto esperando no 0 Torres, 1895, quem é legal no 014, boa viagem. Em alta, ponto espera 895, 1914, obrigado. 076, ingresso na Juliette, portão 02. Juliette, 02, 0 4298, Petrolina 280, pronto. Pronto, ponto 298. Petrolina 280, via UPS 120, via cola da 10, primeira curva esquerda, saída Momo, transição Flock. No 20 decimal 8 controle, 5575 responde. Petrolina, 280, preso no 20. Retorno no 0, Flock no 2. Regimento correto, pode plano para posicionamento. Opa 083 descent to 2000, QNH 1014, it's cleared final last approach, report established on localizer. Ok, descent to 2000, QNH yeah, final last approach, and call it back, establish Europa 083. Nada nem é temporada, não sei. O 5515 ainda 5000 ou 2000? Vamos descer agora para 4000, comandante. Guarda aqui para descer mais. Aqui da Zika. 305 desça para 3000, 1014. 3000, 1014, 3000. Estabilizado ILS, UTA 3498. 398 da TAM, completa final, torre 11895. 1895, 3398. Dois, três, meia, desça para 4000 pés, ajuste 1014, redução 2109. 4.014, 3305 vai interceptar o localizador nessa proa, completa redução 1809, descendo para 2014. Desça para 3.000 pés, ajuste 1014. 3.014, 5.5.9. Puxa 6224, acione identificação, deu sol 50 pro ditap. 50 pro ditap, né? 6224. Vetor radar para o sequenciamento, mantenha presente pro limite serão o localizador. 08972. Signal Salvador Tower, 118.95. 118.95, para o passeio 3. 9236, vetor radar para o sequenciamento, mantenha presente pro limite serão o localizador. Mantenha presente pro limitado pelo loco, 9236. 5595, sua indicada. 240. Produção agora 1909. 1909, 5595. 3305, só contrato para frente, receptor localizador. 3305, ciente, aguarde para transferência de comunicações. Aguarde para livre descida pelo GRID. Afirmativo, livre descida pelo GRID 3305. Controle Gol 9272. 9272, contato Subal 380. Após 2.000 pés direto, Leda, após Leda Bridge. Leda Bridge. Gente, gol 1-2-9-2-7-2. 5216, chame agora o controle na casa 1203, serviço radar encerrado. 1203. 5-5. Na sua. Na curva agora à direita, proa 250, o limite serão 7 milhas na proa, tráfego reduzido aqui na final da 10. Ok, direita 250, 7 milhas. Vamos reduzir para 150, 5595, nós temos o tráfego na final avistado, que deve ser o Aero Europa. Não, curva direita 250, tem um tráfego agora próximo à duna. Sim, é, então visual mesmo. Gol 9236, curva à esquerda, proa 005, vai manter 10 milhas na proa 005. Esquerda 10 milhas na proa 005, gol 923. 9272, voando Leda. Gente. Europa 083, wind 080 degrees, 079, skate lander, anel 0. Metro Lander 116, Europa 083. Conosco 5, seu desta visual com tráfego agora, posição de 11 horas, 4 milhas. Perfeitamente. Desce para 2014 e aguarde para girar para o localizador. 2014, aguardando. Gol 9236, desça para 3014. 3014, gol 9236. Posicionamento 3563. 3563, João Pessoa 210, agora está na cópia. Guardando e o puxa. Agora de escapa. 3398, então 3900 na Juliette, parte 3. Atente para os sinalizadores, então 3398. 5393, quanto cópia? Viu, prossiga. Comandante João Pessoa, 210, autorizado, via cumprimento 77, decolada 10, primeira curva esquerda, saída Cuca, transição Caju, 120, décima 8, controle, 5572, transponder. Sincronos sem controle. Adiante. Com condições de assumir Duna? Sim. Assume Duna da presente, 5595. Duna da presente, 5595. 9236 do presente reassuma Duna 2014. presente Dona 2000, no 9231. 393, parte 3, posição 4, solicita pushback com o direcionamento. O estilo 393 vai observar a nave da TAM ingressando no parte 3 após a mesma parquear, saliva e puxa após táxi. Após apenas parquear, vai limitar o táxi, até o pushback com o direcionamento. 393. Chega trem, pouso autorizado, 1 centena, 7 nove. Passe travado, liga o pouso 90, 3305. 3, taxi Alpha, pode be for, taxi Juliette. Quem foi, Europa, 3? Sincrono 5 completa a esquerda proa 080. Esquerda 080, sincrono 5. Oceanair 6313, puxa estacionamento, posição 5. 3 5, meu guardão está escolhido do pushback, meu 3. Voo 9236, reduza para aproximação. Reduzindo 9236. Gate 08, you follow the vehicle Infraero, gate 10, ok? Ok, by Juliet, and follow the TAP 320. Gate 08, you follow the Vehicle Infraero to gate 10, o Europa 083. Ok, to gate. To gate 10, Europa 083. Controle Salvador, boa noite, tá 3178, vamos ver se é uma sorte. No pushback, temos uma aeronave da TIP que está puxando no 3 e vai iniciar o táxi, ok? O CNM é 316. Aguardando na frente, puta, obrigado. Ah, foi LS, 5-5. 2-18-9-5, Bomboso. Ah, da excelente noite, lua tá belíssima. Zero 5, 153, direito, 1-2-1-9. Direito, 1-2-1-9, 3-0-5. Torre Soteropolitana, boa noite, 5-5-5, final. Boa noite, Trip, continue agora, pista livre, MD-14. 5-5-5. Que TAP, comandante? Vou TAP. Que TAP. Bom, obrigado. Fortaleza 9236. 9236, estabilizado agora, completa final, cheque pré-pouso, reduzindo para aproximação, torre 1895, bom pouso. 1895, obrigado, boa noite. Voo 9236. Voo 9272, chama agora o centro, frequência 1251, secundária 3325. 251-3325, voo 9272. Oi, Salvador, boa noite, voo 9236, 2 milhas para o externo. 9236, continue a aproximação, aguardo. Aguardo. Ingresso na Juliette, portão 06. Juliette, 62, 33. 5393, 45 a bordo, 3 horas e 10, alterna Natal. Obrigado, táxi, reporte para ingresso no pátio principal 5303. Obrigado, táxi, reportando para ingresso no pátio principal 5303. Vestido 393, vou observar a passagem da aeronave da TAM. Após eu me liberar o eixo, estou autorizado o ingresso no bate principal, vai taxiar via Indy Alpha. Bom, espera dar uma 0 torre 1895, QNH 1-0 no 4, boa viagem. Após a aeronave liberar o eixo, prossegue Indy Alpha. Quando lá, próximo ponto espera, pista no 0-195. Obrigado, boa noite, bom trabalho. M3 no 3, por equipe de solo, que após a aeronave da TRIP livrar sua retaguarda, está livre pushback após táxi. Após o TRIP na retaguarda, está autorizado o posicionamento de porta táxi, M3 no 3. Pushback acionamento azul 4298, portão 3. Azul 4298, coordenação equipe de solo após a TR da TRIP passar a cauda iniciando 03, reporta para o táxi. Coordenação após o TRIP inicia o 4298. Lembrando, solo 1-219-5595, excelente noite. Trip 5595 via Ecolibrão. 5595, táxi via Alfa, reportando táxi 6 Juliette. Táxi lento, o 5515, informa que irá aguardar, se você fez Juliette. Ah, ok. Torre Salvador, boa noite, o Xaner 6224, estabilizou. Não, ele é SK-70. Quatro, continue a aproximação, aguarda a pista livre, o ajuste no 094. Aguarda a pista livre. Salve, muito boa noite, esse é o trip 5393, próximo ao ponto espera, pista 0, pronto. 5393, mantenha o ponto espera. Bem. Salvador, vamos esperar o espaço. Ao 58, direita, 1-219. 219, bora. Salve, Salvador, boa noite, gol 9236, Lebron. 612, o ajuste no 014, check point. Sente livre pouso, baixou e travou, chanel 6224. Taxi de Alfa, reporte antes do taxi Juliette, o 9236, boa noite. Alfa, só mais para Juliette, 9236. 0-74, vai pronto a corpo para a Copa de Guarulhos. Solo, gol no 074. Boa, 074, informação em curso e a Tango. Copia Guarulhos, nível 360. Boa, 074, Guarulhos, autorizado, nível de voo 360, decola da 1-0, primeira curva à direita, perfil da saída da El Leda. Após Leda, voa direto para o São Bridge, onde intercepta a rota Pesulu 1-6, até Belo Horizonte, após a rota do plano de voo. 5577 no transponder, o controle em 120.8, voo no 074. 074, agora está autorizado, de seguir a rota do plano de voo, 360, atrás da El Leda, segue o plano da 10, toda a direita, segue o plano 0, 5, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, Honda 1208, não dando saída, por favor, 0.4. Só corrigindo a rota, a saída da Euleda Bridge, em Bridge já intercepta o Upsilu no meia. Negativo, Upsilu no 0, gol 1074. Positivo, é isso. Da Euleda Bridge, Bridge Upsilu no meia, BH direto 30. Correto, 02, o portão é ponte quando pronto. 074. 6313, autorização de táxi, pessoas a bordo 170, alternando Galeão, autonomia 0390. Confirma autonomia? Só corrigindo 0440. 432 autonomia, segue o Embraer da Azul à frente como número 2, no ponto de espera chama a torre 108-95, altímetro 10, no 463, no 3 do Xené. Segue Azul, no 094, obrigado, boa noite. Desculpa pelo que aconteceu. Nada. Primo táxi Azul, 4298, 3 horas de autonomia, 121 na borda, alternada Salvador. 121, 30 Salvador. 30121, Salvador, correto já. E a Índia no ponto de espera, chama a torre, 102 decimal 95, 1014 no altímetro, 1014, bom voo. 1014, boa, 225, ponto de espera, o 4095. 55 no 5 da Trip, via Juliette para 3, após a passagem do Airbus da Avianca. Após o Ocean, Juliette para 3. Três, quatro, zero, um, direita, 1219. Oliveira, Sol 209, Xenera 6224. 0, aguarde cópia. Juliette, 1923. 1923, ingresso é Juliette, 03 no portão. Juliette, 03, 9236. Boa noite, eu chamei a 6224. 6224, táxi de Alfa, reporte entre táxi 6 e Juliette. Táxi de Alfa, reporte entre Juliette. Eu chamei a 6224. 2298, pronto, ponto espera. Ou não, 4298, mantém a ponto espera. Mantém a ponto espera. 5593. Decolagem autorizada, 1062, o ajuste no 014. Já decolado 35303. Azul 9141, pronto, cópia. Hermaster 1042, cópia. 340, decolada 10, primeira curva direita. Perfil da saída da Euleda, após Leda, voa direto. Posição Bridge, onde intercepta a rota Upsilu 16. Após, conforme a rota do plano, 5004 no transponder e o controle no 20.8, o azul 9141. Ao 03, 1208, boa viagem. 208, 5593. Óbvio, portão. Controle Salvador, 35393, decolado no perfil da Puca Arajama Aracaju. Boa noite, 5393 da Trip, contato radar na decolagem, sobe o nível 210, Puca. 210, voa pouca, é isso? Tá livre, vou jamo direto, vou 5393. Quem jamo, 5393, obrigado. Do Xané, ingresso a Juliette, 01 é o portão. Livre ingresso a Juliette, o portão é o 01, a Xané, 6224. localizador, a guarda noclagem, totalmente visual, tá? 3178. Torre 1895, 3178, bom pouso. Muito obrigado, senhor. Uma boa noite. Decolagem autorizada, 080 graus, 62. Iniciando 4298. Siga. Vou atrapalhar o seu tráfego. Haveria possibilidade de voar na proa de Aracaju ou logo direto do Maceió? Estaremos a coordenação com o centro agora em um instante. Então, muito obrigado. Autorizado, pista no zero, uma centena, meia dúzia, o ajuste no zero, no quatro. Trem vai ser travado por autorizado, tá no zero, tá? 3178. Do 298 ao 07, 1208, boa viagem. Obrigado, 207, boa semana. 208. Controle Salvador, boa noite, Azul 4298, decolado, perfil Momo, mil pés. Boa noite, 4298, contato radar, sobre nível 280, saída Momo. 280, Momo, 4298. NIP 5393, direto Maceió. Direto Maceió, 5393, grato. Direito 109, direito 129. Direito 129, tá. Salvador. Alfa, boa noite. TAM 31978, TAM 31978, táxi via Alfa, repórter do táxi 6 Juliette, por gentileza. Alfa, repórter antes da Juliette, TAM 31978. Rodô, TAM 3305, Quatango, autorização 330, restrito. TAM 3305, informação em curso agora é Alfa. Temperatura modificou, 2,612 graus. O vento agora 0,80 graus, com 0,612 nós. Pronto, copa, 330 Recife. Firma. TAM 3305, autorizado Recife, nível de voo 330, via Upper Whisky 58. Decolada 1-0, primeira curva à esquerda. Perfil de saída Puca, transição Caju. 5001 no transponder, o controle 120.8, TAM 3305. 330 aprovado no Recife, decola da 1-0, com curva à esquerda, Pucaracaju, pelo 58. 5001 a transponder, controle 208, TAM 3305, portão 62. Só confirmando a saída, Pucajamo, Caju. Pucacaju, TAM. Pucajamo, Caju, ciente, 3305. Correto, TAM 3305, 62, o portão é após quando pronto. Reportarei. Coordenação equipe de solo será tratorado, rebocado até o portão 08. No portão 08, inicia o acionamento e chama para táxi. O azul 9141. Obrigado, para o portão 08, vai estar fechado aí. Antes da Juliette, TAM 3178. Ingressa Juliette, esquerda, esquerda novamente para o PAD 3, quando lá tem sinalizador, TAM 3178. Esquerda na Juliette, esquerda de novo para o PAD 3, TAM 3178. Azul 4298, chama Recife, frequência 12545, secundária 12685, bom voo. 12545, 124, comanda a primária 12455? 12545, secundária 12685. Boa noite, obrigado, boa noite. Boa. RIP 5393, chama Recife, frequência 12545, secundária 12685, bom voo. 5545, 2685, 5593, obrigado. Tarde via pátio principal, táxi Índia até o ponto de espera da pista 10. No ponto de espera, chama a torre 1 no 8 decimal 95, altímetro agora 1095. Oxané 6313, chame Recife, frequência 251, secundária 3325, bom voo. 251, 3325, boa noite. Olha, Oxané 6313 voltando. Consiga 6313. Beleza, poderia confirmar a frequência, por favor? Afirmativo, 125 decimal 1, secundária 133 decimal 25. Ah, positivo, essa eu tentei 251, não consegui. Vou tentar novamente aqui 3325, obrigado. Boa. Portão 3506, pushback, estacionamento. Pronto? Eu coordenação aqui equipe de solo, reposte para o táxi, o Gono 074. Vamos para o táxi, 074. Boa, Rio, agora 4-1-4-1, autorizado decolar, 080 graus, 049. Decolar, azul 91, tá pronto. Para o TAP, está 3305-84, a bordo, 4-35, alterna Natal. De onde, patrono? 6? 4 horas e 35. 435? 4 horas e 35. TAP 3305, autorizado táxi via PAC 1 no táxi Índia até o ponto de parada 10, seguirá um Boeing da Gol como número 2. O tráfego se encontra na nota através da porta, do portão 03. No ponto de espera, pronto, chama 2-8-9-5-1-0-9-5 altímetro agora. 1-0-9-5 altímetro, parte 1 ainda, até o ponto de espera da 1-0. Vai ser o Boeing, fecha o 0 número 1, tá 3-3-0-5. Não, negativo, número 2. É questão de posição geográfica no pátio, é o tá 3-3-0-5. Salvador para o voo no 074 para o táxi com 198 a bordo, 3 horas e 50 alternando Galeão. Primeira direita até o ponto de espera autorizado. No ponto de espera pronto, chama a torre 1895, altímetro agora 1015, bom voo, 1074. À direita, torre no ponto de espera 1895, obrigado, bom final do domingo. Gol 9287 para pushback, acionamento do 8. Coordenação equipe de solo, depois para o táxi. Coordenação equipe de solo, Lempreiro, o 9287 devido ao Obras. Chama para o táxi, gol autorizado a linha MT. A linha batente, então, no verso, na terceira. Colos 29, chama o controle, 0, 0, 0. Controle 208, gol no 074, obrigado, bom final do domingo. Salvador, boa noite, gol no 074, tá passando 2200 para o 360. Boa noite no 074, contato radar na decolagem, estado a nível de voo 360, seta da El. 360 não é da El, gol no 074. Firmo. Gente, aguarde coordenação, eu tenho um pré-autorizado 190. Ah, pode ser 190. Pronto, cópia? Pronto. Oceania 6224, Salvador, Aracaju, autorizado, nível de voo 190. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda. Perfil da saída Pucajamo, após Jamo, direto Aracaju. 5007 no transponder, o controle 120, 18, Oceania 6224. Cliente autorizado, então, 190 para Aracaju, decola da cabeceira 10, primeira curva à esquerda, Pucajamo, Jamo direto Aracaju. 5007 o transponder, controle 1208, o Oceania 6224. Só confirmando o nível 190, 190. Afirmativo, 190. Correto, o portão é o? 01. Reporte quando pronto para acionamento pushback. Reportará. Azul 91141, chama Recife, frequência 13325, secundário 1251, bom voo. 13325251, Azul 91141. Salvador, 3305, Pucajão, Maracaju, cruza 25. Contato radar decolagem, então 3305, sobe o 330, sai da Puca. 330 na Puca, 3305. Salvador, Oceania 6224, agora pronto para pushback, na minha esquerda. Gente, 6224, aguarda. Aguardando. O Gol 9287, solo? 9287. Estimado para o táxi, por gentileza. Vai 5 segundos. Gente. Aguarde instruções, ele aguarda um bang da Gol que irá taxiar até o ponto de espera, irá passar a cauda. Gente, aguardando. Guarda, 9287, reporte quando pronto pro táxi. Já reportou pronto. Os dados de táxi, por gentileza? 191 a bordo, 345 até Magalhão. Gente, táxi autorizado via pátio principal, táxi Índia até o ponto de espera da pista 10. No ponto de espera chama 208.95, o altímetro 10, 15 agora. 10.95, pátio, espera, 295, gol, 1.227. Oceania 6224, solo. Prossiga. Coordenação equipe de solo, após o bang da Gol, que se dirige ao ponto de espera livrar táxi Índia, inicia no 01, reportando o táxi 6224. Gente, após a aeronave da Gol, inicia o puxa treinamento Oceania 6224. Salvador com 1227, ponto de espera pronto. Autorizado decolar, 070 graus, 5 nós. Ali decola da 190 com 9227. 074, chama Recife, frequência 13325, secundário 251 no bom voo. 3325251, bom voo 074, obrigado. Os 37, chama em controle, em Gol 9287. Controle, vai chamar o 9287. Controle, Gol. Salvador, Gol 9287, passa a mim na frente da Euleda. Gol 9287, contato radar na decolagem, sobe o nível de voo 360, pega da El. 360 da El, 9287, quando possível, bridge. A gente tentará nessa coordenação. Rockdoll 09 and down 2,000 feet, CNH1015, clear final approach of X-ray runway 10, report established on localizer. 2,000 feet, CNH1015, clear approach of X-ray runway 10, report established, 09. O TAM 3305, chama o centro, frequência 12545, secundário 12685, com voo. TAM 3305, obrigado, boa noite. Salvador, Oxenero 6224 para o táxi com 88 a bordo, alterna Recife, 2 horas e 20 de autonomia. 2 e 20, Recife alternado, o POB por gentileza? 88. 088 a bordo, CNH 6224 do Oxenero, via Índia, no ponto de espera, chama a torre 108.95, altímetro no 095, bom voo. CNH via Índia, quando pronto, 18.95, agora 1015, Oxenero 6224. Bom, bom finalzinho de domingo. Obrigado, igualmente.